Entre a cruz, a espada, São Mateus e missionária. É, leste e sul em ponto de bala, diretamente do gueto, dos morros, dos becos. 3-9-0 caminhando contra o vento. Isqueiro, bochicho, sou maior que tudo isso. A verdade não mente, por isso corro risco das ruas da VM, a terceira divisão. A guerra existe, irmão, medo não. É, quer testar a febre? Faça sua prece então. Clique, clique, o calibre é o rap. 1, 2, 3, 4, pai. Mãos ao alto. Aqui ninguém deu nada, nós tomamos de assalto. Platum, zona sul, na sintonia com a leste. Não foi por acaso, D- e ADL. O clima é tenso, o ritmo é frenético. Com nós não tem problema, é certo pelo sexo. Sem curva, sem rastro, sem ponto pros largados. Aí soldado, seu peito não é blindado. A minha faço assim, com a cara e a coragem. Dole diamante, não corrompe a verdade. Eu quero ser orgulho pro meu pivete. E não bad break, que fraquejou no teste. O que entrou em xeque, Moscou, pelo amor. Entre a cruz e a espada, guiado pelo Senhor. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária. É, leste sul em ponto de bala. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária. São Mateus e missionária, é. Desce sul em ponto de bala. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária, é. Desce sul em ponto de bala. Do barraco pro mundo, invadindo o sistema. Teme seu enxame que atormenta, esquenta. Filme os loucos, grava nós de novo. Espalha pros outros que nós não abandona o povo. Fiel até o fim, lealdade é isso aqui. Não sou D'Artagnan, mas os monstros é por mim. É de igual pra igual, tô na mesma sintonia. Entre a cruz e a espada, no veneno do dia a dia. Fique crack, sai fora, pede back. A vida é um teste, o tema é sul e leste. Trafico com os moleque, cê via internet. Isto não é Matrix, é favela ponto rap. 1, 2, 1, 2, 3. Pede o compasso não, só quem é vai pra missão. E daí, como é que é? Me crucificaram, mas ainda tô de pé. Isqueiro acende, mas ele não me queima. Fumaça incomodou, pois invadiu sua fronteira. O que posso fazer se comigo não concorda? Desses eu não me lembro da guerra, tava de fora. Tem patifaria, pilota não se cria. Agora cê me vê, pois não tô mais no fim da fila. Assim cega a rima, sem corte na leste. Para até 2000 graus, playboy, segura a febre. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária. É, leste sul em ponto de bala. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária. É, leste sul em ponto de bala. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária. É, leste sul em ponto de bala. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária. É, leste sul em ponto de bala. Não é miragem, nego, é nós mesmo. Leste sul, Platão do gueto. Por poucos lembrado, pela inveja odiado. Aê, arrombado, que é meu tá guardado. Na direta, escoltado, de pé ou de carro. Mãos ao alto, não é um assalto. Enquadro, fardado, cromado, disparo. Caixão lacrado, os irmãos sendo velado. Revolta na mente, vou entupir o pet. Vou bater de frente com rap consciente. Educação escassa, o que não falta é arma. Caçador e caça, inimigo vem de graça. De 10 negros, 7 sem emprego. Combustível do ódio aqui, chama dinheiro. Sem dia das crianças, Páscoa, Natal. Lavagem cerebral, propaganda global. Quer me seduzir, arrastar, desandar. Iludir pra eu buscar os milhão e rodar. Desestruturar minha família, meu lar. Quer me controlar, me programar pra matar. Pensa que ia ser fácil, né? Vai vendo. Desacreditar não, se não cê chapa com veneno. Aí chicano, SMV. Entre a cruz e a espada, na febre no dia a dia. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária. É, leste sul em ponto de bala. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária. É, leste sul em ponto de bala. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária. É, leste sul em ponto de bala. Entre a cruz e a espada, São Mateus e missionária. É, leste sul em ponto de bala. Ó nós aqui, quem diria? Leste sul, na mesma sintonia, se Deus quis assim. Guerreiros no combate até o fim, até o último de nós cair. Os verdadeiros sempre vão existir. O sistema é a doença e nós somos a cura. Sabedoria de vida adquirida na rua. Tentam nos rotular, achando que somos demente. Não quero ser mais que ninguém absolutamente. Vamos revolucionar, desacreditado. Não vê o tempo passar, Nossa consciência é nossa arma, engatilhada, ponta pra disparar. Uma rajada de raciocínio pra toda a favela escutar e entender. Do rap é a força pra vencer, cê vai ver pra quê? Minha ideologia, hip hop, nunca vai morrer, conquistando nosso espaço. Aonde tem amor de Deus, não existe fracasso. ADL, DMC, nas ondas sonoras do seu rádio. Quem representa a favela é perigo pra sociedade. Maloqueiro do gueto, sempre ligeiro com os covardes. Reponificar, o rap é o caminho de que lado cê está. Correr pelo certo, sem atrasar, é o caminho da paz. E eu, vocês, nós, favela, tentamos trilhar.